O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o prefeito e a ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa da Prata, no centro-oeste do estado, pelos crimes de corrupção ativa e passiva. O procurador de Justiça da Procuradoria de Crimes de Prefeito, Cristóvão Joaquim Fernandes Ramos Filho, fala sobre o que motivou a denúncia. A denúncia foi oferecida contra o prefeito municipal de Lagoa da Prata e a ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde. A investigação feita pelo Ministério Público lá da comarca de Lagoa da Prata foi publicada num jornal lá da cidade e a ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde teria redigido dois ofícios sem que submetesse ao crivo dos demais membros do Conselho Municipal de Saúde, que é exigido pela legislação com relação ao Conselho Municipal de Saúde. Então, o que se apurou? Que um dos ofícios, ela falsamente teria afirmado que havia necessidade de fazer uma interferência administrativa lá no Hospital São Carlos. E esse ofício foi solicitado pelo prefeito para que justificasse a intervenção dele nesse hospital, o que foi feito depois através de um decreto editado por ele. E além desse ofício, também o prefeito solicitou um outro ofício com relação à situação do médico, que foi nomeado para um cargo de assessor na prefeitura. Existe uma ação civil pública tramitando na comarca sobre a situação desse médico e aqui na procuradoria também existe uma investigação sobre esse mesmo assunto. E esse ofício foi com o intuito de melhorar a situação do prefeito, tanto na investigação como na ação civil pública. Aconteceu ainda uma reunião no Conselho Municipal de Saúde para tratar da então suposta conduta irregular praticada pelos denunciados. Cristóvão dá mais detalhes sobre o que ocorreu na reunião. O que se apurou depois, numa reunião feita pelos membros do Conselho Municipal e a ex-presidente, ela pessoalmente, e foi gravada essa conversa, confirmou que realmente redigiu esse ofício a pedido do prefeito e que o objetivo dele, em contraprestação por ter feito esse ofício, ela receberia um cargo em comissão na prefeitura, o que acabou acontecendo. Ela foi nomeada depois com um cargo em comissão. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Clara Caetano.